sorte e sua companhia. Tudo depende de você. Não enfraqueça, não dê sorriso, siga seus princípios. Entre no jogo pra vencer. Se livre de tudo que te puxa pra baixo. Seja positivo, mais ativo. Não dê ouvidos pra esse monte de perdidos. Leve com você a verdade que te fez chegar aqui. Chegar aqui, chegar aqui, até aqui. Dizem que a vida é muito dura pra quem só lamenta. Eu aposto que deve ser. Jogue pra frente, se apresente, não desapareça. Entre no time pra vencer. Se livre de todas as marcas do passado. Seja tranquilo.